Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos, ou boa noite, como preferirem, neste caso até já será mesmo boa noite, uma vez que a edição de hoje do Histórias da Eurovisão se inicia às 20 horas. Ora, na passada semana disse-vos que iríamos tentar trazer o número maior possível de músicas, portanto, para, digamos, para o ano ou para o Festival Eurovisão da Canção, versão 2012. Acontece que não temos aqui ainda nenhuma música disponível. Há já alguns países que já neste ano irão decidir. Isso já aconteceu, por exemplo, aliás, isso irá ainda acontecer. Era para acontecer com a Bélgica no dia 10 de dezembro, mas houve algum problema que desconhecemos. Irá ainda foi reajustada, aliás, ou readiada, digamos assim, para janeiro de 2012. Vamos esperar a ver então o que é que se passa com a participação da Bélgica. Chegam-nos novidades de que o Mónaco pretende, não para 2012, mas para edições futuras, reintegrar o Festival Eurovisão da Canção. Neste caso, a televisão monegasca irá retomar as transmissões do Festival Eurovisão da Canção para o ano 2012, mas, como é conhecido, só poderá integrar este festival, no mínimo, a partir de 2013. Ora, para já, é uma novidade interessante, de uma vez que marca o regresso do Mónaco à participação deste evento. Mónaco e França, que eram competidores entre si, o Mónaco pode participar dado o facto de ser um principado e ter a sua independência também neste sentido. Vamos, ainda assim, pegar aqui músicas do nosso arquivo, músicas que, digamos, já passaram pelo Festival Eurovisão da Canção, algumas delas pelo último. É uma seleção um pouco aleatória, é um facto, embora vamos ter aqui uma natural incidência pela música portuguesa. Vamos começar desde já com uma música que representou Portugal no ano 2011, ou seja, Os Homens da Luta, que nos vão cantar A Luta é Alegria. Depois vamos ficar com uma música que representou Portugal no ano transato, ou seja, 2010. Estou a falar, como é lógico, de Filipe Azevedo, que nos canta Há Dias Assim. E estas são as duas primeiras músicas que vamos ouvir na edição de hoje do nosso Histórias da Eurovisão. Por vezes estás contigo desanimado, por vezes estás contigo a desconfiar, por vezes estás contigo sobressaltado, estás contigo a desesperar. De noite ou de dia, a luz é alegria, e o povo avança é medo a gritar. De pouco vale o cinto sempre apertado, de pouco vale andar a lamorear, de pouco vale um ar sempre carregado, vale a raiva para te ajudar. De noite ou de dia, ando que é alegria, e o povo avança é na rua a gritar. E traz o pão, e traz o peixe, e traz o vinho, e vem o velho, e vem o novo, e o menino. E traz o pão, e traz o peixe, e traz o vinho, e vem o velho, e vem o novo, e o menino. Para celebrar esta situação, e vamos cantar contra a reação. Para celebrar esta situação, e vamos cantar contra a reação. E traz o pão, e traz o queijo, e traz o vinho, e vem o velho, vem o novo e o menino. E traz o pão, e traz o queijo, e traz o vinho, e vem o velho, vem o novo e o menino. Não falta quem te avise, vai com cuidado, não falta quem te queira mandar calar, não falta quem te deixe ressabiado, não falta quem te venda o cofre lá. De noite ou de dia, a luz é alegria, o povo avança é mesmo a gritar. E traz o pão, e traz o queijo, e traz o vinho, e vem o velho, e vem o novo e o menino. E traz o pão, e traz o queijo, e traz o vinho, e vem o velho, e vem o novo e o menino. Vai celebrar esta situação, e vamos cantar com a reação. Vem celebrar esta situação, e vamos cantar contra a reação. Vem celebrar esta situação, e vamos cantar contra a reação. celebrar esta situação. E vamos cantar contra a reação. E traz o pão, e traz o peixe, e traz o vinho. E vem o velho, e vem o novo, e o menino. E traz o pão, e traz o peixe, e traz o vinho. E vem o velho, e vem o novo, e o menino. E traz o pão, e traz o peixe, e traz o vinho. Dias assim que nos deixam só, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, foi de tanto as calarmos. Há uma canção te cantar, versos por arrimar, poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida rasgada. Quem te levou, roubou uma alma, mas de ti não sabe nada. Não há que esconder, receia palavras, amar ou sofrer, ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Há uma canção que não te cantar, versos por rimar, poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim? A vida rasgada. Quem te levou, roubou uma alma, mas de ti não sabe nada. Músicas de Portugal, vamos ficar com mais duas, desta vez com duas músicas que, não representando Portugal, a verdade é que tiveram o seu impacto aqui em Portugal. Estou a falar nas vozes de Catarina Pereira, que cantou o tema que ficou em segundo lugar, neste caso Canta Por Mim, e depois a voz de Vanessa Silva, que também no mesmo ano, em 2010, ficou na terceira posição com o tema Alvorada. Já agora deixa-me só dizer que em relação a Catarina Pereira, se tivesse sido público apenas a escolher, teria sido Catarina Pereira que teria representado Portugal no festival Eurovisão da Canção. Assim não aconteceu, foi uma decisão entre júri e público. O júri, neste caso, acabou por ter outro peso, outra opinião, que o público acabou por prevalecer. Como é lógico, também houve muita gente do público, como é lógico, que apostou e votou em Filipa Azevedo, que ainda assim acabou no 18º posto em Porto, aliás, no festival Eurovisão da Canção. Vamos então hoje ouvir estas duas melodias que representaram então, aliás, representaram não, representaram, mas tentaram representar Portugal no festival Eurovisão da Canção, versão 2010. Recordo-vos os nomes: Catarina Pereira com Canta Por Mim e também a música de Vanessa Silva, o tema Alvorada. Fria a noite cai, severamente sai guitarra na mão. noite cai severamente sem guitarra na mão. Fechar as portas de hoje do nosso Histórias da Eurovisão, o último do ano 2011, com mais dois temas, neste caso também portugueses. Acabou por ser uma edição totalmente dedicada à música portuguesa. Vamos ficar com Vânia Fernandes, que nos canta, aliás, Nossa Senhora do Mar. Ela, aliás, peço desculpa, Senhora do Mar, ela que foi, sem dúvida, uma grande intérprete portuguesa a representar Portugal na Eurovisão. Foi muito bem conseguida. Vamos depois ficar com os Flor de Lis. Ora, se é verdade que Vânia Fernandes representou Portugal no ano de 2008, também é verdade que os Flor de Lis representaram Portugal no festival Eurovisão da Canção, ano de 2009. Vamos aqui ficar com estes dois temas. Primeiro, então, com a Vânia Fernandes, que nos canta Senhora do Mar, e depois com os Flor de Lis, que nos cantam Todas as Ruas do Amor. É com estas duas baladas, duas músicas, digamos assim, uma mais balada, outra mais mexida, que eu me despeço, desejando a todos os ouvintes a continuação de uma ótima noite. Já de seguida chega mais uma edição da Nação Roqueira, programa conduzido e realizado por Silva Júnior. Desejo então a todos a continuação de uma ótima noite. Voltamos a encontrar-nos no ano de 2012, neste caso no dia 7, e para uma primeira avaliação sobre aquilo que poderá ser o festival Eurovisão da Canção desse ano. Conto trazer-vos desde já datas, portanto, datas mais certas. Aquela que desde já posso adiantar, ou aquelas que desde já posso adiantar, seguríssimas, são as datas da Dinamarca, 21 de janeiro de 2012, a Áustria, 24 de fevereiro de 2012, a Estónia, 3 de março de 2012, e Portugal, 10 de março. Aliás, Portugal é um dos últimos países a decidir qual será a música representante. Vamos ficar então com estes quatro, aliás, com estes dois temas, peço desculpa, e voltamos então a encontrar-nos no ano de 2012. Para todos aqueles que nos ouvem e que seguem os Histórias da Eurovisão, quero desejar sinceramente a continuação de um ótimo ano de 2012, um Feliz Natal, uma ótima passagem de ano, e que em 2012 sejamos todos e mais alguns a marcar presença neste espaço radiofónico. Tenho então a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Antena Web. Até daqui a 3 semanas. Se sou tinta, tu és tela. Se sou chuva, és aguarela. Se sou sal, és branca areia. Se sou mar, és maré cheia. Se sou céu, és nuvem. Se sou estrela, és encantada. Se sou noite, és luz para ela. Se sou dia, és o luar. Sou a voz do coração numa carta aberta ao mundo. Sou um espelho de emoção do teu olhar profundo. Sou um todo um instante, corpo dado em jeito amante. Sou o tempo que não passa quando a saudade me abraça. Vejo uma nuvem de lua, sou um sol em neve nua. Em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Vejo uma nuvem de meu, eu serei tua. Se sou tinta, tu és tela. Se sou chuva, és aguarela. Se sou sal, és branca areia. Se sou mar, és maré cheia. Se sou céu, és nuvem. Se sou estrela, és negra. Se sou noite, és luz para ela. Se sou dia, sou luar. Vejo uma nuvem de lua. Sou um sol em neve nua. Em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Vejo uma nuvem de lua. Sou um sol em neve nua. Em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Vejo uma nuvem de lua. Sou um sol em neve nua. Em todas as ruas do amor serás meu e eu serei tua. Serás meu e eu serei tua. Serás meu e eu serei tua. Senhora do Mar,